curtir essa balada. Você tá com o Fernando Sorocaba. Essa senhora, como ela tá gostosa, rebolando, meu Deus do céu, ai minha nossa. Calma aí, vem curtir essa balada. Você tá com o Fernando Sorocaba. Essa senhora, como ela tá gostosa, rebolando, meu Deus do céu, ai minha nossa. Putz, putz, você tá aqui com Marcos e Belucci. Calma aí, vem curtir essa balada. Você tá com o Fernando e Sorocaba. Calma aí, vem curtir um putz, putz, você tá aqui com Marcos e Belucci. A senhora, como ela tá gostosa, rebolando, meu Deus do céu, é minha nossa. Conexão Sertaneja, o som de Théo e Edu, meu mundo é você. Também teve Helber e Alan, vai ser boa, Henrique e Juliano, separa namora. E também na primeirinha desse bloco foi o som de Santorini, adoro, chego e choro. Daqui a pouco tem muito mais música, continue ligado. Esse é o Conexão Sertaneja. Continue ligado, Conexão Sertaneja volta já. Voltamos a apresentar Conexão Sertaneja. Já estou de volta com você aqui na programação do Conexão Sertaneja. Agora tem Duda Guedes, Para, Para. Para, para, para de me provocar. Para, para, vou quebrar seu celular. Para, para, para de me provocar. Para, vou quebrar seu celular. Posta foto toda hora de todo lugar. Tenho certeza que faz isso só pra provocar. Você sai com seus amigos pra aparecer. Posta tudo, posta todos, menos eu e você. Ah, é? Porque no Facebook seu status é solteiro. É que eu perdi a minha senha em janeiro. Quem é a loira com você naquela foto? É a mina que eu atropelei de moto. E essa morena com você no Instagram? É menininha da barraca de maçã. Quem é a tal de arroba piriguete? É a minha companheira de bafete. Não tô aguentando mais essa situação. Tua vida virtual é tua perdição. Para, para de me provocar. Para, vou quebrar seu celular. Para de me provocar. Para, vou quebrar seu celular. Se liga, hein, Duda Guedes. Eu vou quebrar, hein. Se brincar comigo, eu vou quebrar. Vocês estão danados demais, ô. Eu vou quebrar você esse negócio. É muito danadinha, menina. Você também. Sabe por quê? Posta foto toda hora de todo lugar. Tenho certeza que faz isso só pra provocar. Você sai com seus amigos só pra aparecer. Mostra tudo, mostra todos, menos eu e você. De quem é aquela mensagem no iPhone, hein? Eu não me lembro, eu esqueci o nome. Quem é o tal de arroba Ricardão? Ele faz o meu cabelo no salão. E aquele comentário? Era do canto com card do Neymar. E essa foto que você curtiu? Do amado, o amado mais amado do Brasil. Não tô aguentando mais essa situação. Tua vida virtual. Quem souber vai cantar agora aí, é tua. Para de me provocar. Para, vou quebrar seu celular. Para de me provocar. Conexão Sertaneja. O sertanejo é o destaque. O tempo perguntou pro tempo: quanto tempo falta pra você voltar? O tempo respondeu pro tempo: tudo tem seu próprio tempo, tenho que esperar. Falei isso pro coração, mas não adianta, ele não quer me escutar. Quando você me procurar, tenho que dar uma pista pra você me encontrar. Porque, amor, eu tô vivendo aqui no mundo da lua, tentando me livrar da dor que é a falta sua. Amor, eu tô sofrendo, não tá dando pra aguentar. Arruma uma carona e vem pra lua me buscar. Amor, eu tô vivendo aqui no mundo da lua, tentando me livrar da dor

louca, só pensa em balada, eu querendo me apaixonar. Não tá dando certo assim, coração não aguenta, queria ser dos anos 60, pra ser amada e poder amar. Ouça o melhor Conexão Sertaneja. Se você tá se apaixonando, para! Se você soubesse quanto tô feliz, depois que te larguei, eu nunca mais chorei. Não tô levando a vida como eu sempre quis, você enlouqueceu, depois que te beijei. Ficava me ligando, e aí onde se tá? Mal começou, já tá comprado, deixa eu te avisar. Se você tá se apaixonando, para, é treta, é treta. Se você tá se apaixonando, sai correndo enquanto é tempo. Se apaixonando, para, é treta, é treta. Se você tá se apaixonando, sai correndo enquanto é tempo. Se você soubesse quanto tô feliz, depois que te larguei, eu nunca mais chorei. Não tô levando a vida como eu sempre quis, você enlouqueceu, depois que eu te beijei. Ficava me ligando, e aí onde cê tá? Mal começou, já tá cobrando, deixa eu te avisar. Se você tá se apaixonando, para, é treta, é treta. Se você tá se apaixonando, sai correndo enquanto é tempo. Se apaixonando, para, é treta, é treta. Se você tá se apaixonando, sai correndo enquanto é tempo. Sei que você se apaixonou, a culpa não é sua, agora você se ferrou. Tá se apaixonando, para. Se você tá se apaixonando, sai correndo enquanto é tempo. Se você tá se apaixonando, para, é treta, é treta. Se você tá se apaixonando, sai correndo enquanto é tempo. Tá se apaixonando, para, é treta, é treta. Se você tá se apaixonando, sai correndo enquanto é tempo. O melhor sertanejo no seu rádio. Conexão Sertaneja. Cê sabe o que eu acho? Mexer com quem tá quieto, agora é confusão. Cuidado, sai de pé. O que fez assim, cê judiou de mim. Cada jogada de cabelo tava mais afim. Cê tava ligado que eu tava te olhando e não quis nem saber. Congela essa pose, eu fumar você. Agora indecisão, o que é que eu vou fazer? Se eu ficar aqui só te olhando, eu vou até você. Cê sabe o que eu acho? Tô te querendo. Eu acho, tô te querendo, eu acho que eu tô te querendo. Cê sabe que eu acho, tô te querendo, eu acho que eu tô te querendo, eu acho que eu tô te querendo. Cê sabe que eu acho, tô te querendo, eu acho

então era pra sempre, só que não te valer. Era amor, mas era tudo uma maçã. Eu te amo, só que não era pra sempre, só que não te valer. Era amor, mas era tudo uma maçã. Falei que eu era o homem perfeito pra te conquistar, escondi meus defeitos. A tatuagem com seu nome, amor, era de hiena. Te gostei, te iludi, era todo cena. Mas vou abrir o jogo pra você agora. Já cansei de mentir, tô caindo fora. Eu te amo, só que não era pra sempre. Falei que era amor, mas era tudo uma maçã. Eu te amo, só que não era pra sempre, só que não. Te falei que era amor, mas era tudo uma maçã. Eu te amo, só que não era pra sempre, só que não. Te falei que era amor, mas era tudo uma maçã. Eu te amo, só que não era pra sempre, só que não. Te falei que era amor, mas era tudo uma maçã. Conexão Sertaneja, tocando as melhores do sertanejo pra você, Lucas e Diogo, só que não, tá na moda esse negócio aí, né? É hit da internet, é meme, e você curte aqui no Conexão Sertaneja, também teve João Carreira e Capataz, tudo em nome do poder. O som continua, tem Bruna e Keila, essa dupla é muito talentosa, muito afinada, a música Risada. Conexão Sertaneja, o sertanejo é o destaque. Importa pra você, mais uma vez extrapolou, pisou na bola. Me engana, me ilude sem saber que tudo que a gente planta um dia vai colher. Eu já fiz de tudo pra dar certo, você não quis saber. Eu já fiz de tudo pra dar certo, mas é, agora eu tô dando risada. É, agora, é, agora eu tô dando risada. Risada de você. Agora eu tô dando risada, é, agora. É, agora eu tô dando risada, risada de você. Já vi que nada importa pra você, mais uma vez extrapolou, pisou na bola. Me engana, me ilude sem saber que tudo que a gente todo dia vai colher. Eu já fiz de tudo pra dar certo, você não quis saber. Eu já fiz de tudo pra dar certo, mas é, agora eu tô dando risada. É, agora. É, agora eu tô dando risada. Risada de você. É, agora eu tô dando risada. É, agora. É, agora eu tô dando risada. Risada de você. Sertaneja, música nova todo dia. Mesmo que você não caia na minha cantada, mesmo que você conheça outro cara na fila de um banco, um tal de Fernando, um lance assim sem graça.

fica aqui o dia inteiro. Dorme comigo, me dá beijinho, banho de chuveiro. Me bota no colo, me dá de mamar, faz tudo que eu mandar. Que beleza de babá que eu fui arrumar. Vai, avisa a mãe que eu tô bem. Tô sendo bem cuidado, tratamento é de neném. Ô mãe, fala pro pai não preocupar. Tô comendo setinha, só chora que ela me dá. Avisa a mãe que eu tô bem, tô sendo bem cuidado, tratamento é de neném. Ô mãe, fala pro pai não preocupa, tô comendo setinha, só chora que ela me dá. João Neto e Frederico, Cachorros Loucos. Conexão Sertaneja, tratamento de neném foi o som de Léo Andrade e Rafael com João Neto e Frederico. Também teve na primeira Fernanda e Sorocaba, Deixa Falar, e continua por aqui a nossa super programação. Para você que está ligado, curtindo a programação do Conexão Sertaneja, aí na sua casa, tá no seu trabalho, tá no carro também, tá pela internet, navegando pelas redes sociais, você que tá aí curtindo a programação no seu tablet, no smartphone, obrigado pela companhia. Eu vou trazendo agora o som de Gabriel Gava, Vai Esperar. Conexão Sertaneja. O sertanejo é o destaque. Vai esperar, me ver com outra, pra dizer que me ama, que eu desista. Apaga nossa história, que eu te esqueça, pra mim me procurar. Vai esperar. Se for! Você duvida de tudo e de todos, até do seu coração. Você não tá nem aí pro que eu sinto, me trata como opção. Depois não venha dizer que eu mudei, o amor não manda recados. Tá me perdendo, mas nem percebeu, toma cuidado. Se outro alguém aparecer, o que é que eu vou fazer? Se acaso eu me entregar todinho pra você, você não vai mudar, quem perde é você. Eu já fechei a minha porta, dei chances demais. Você não tá levando a sério o mal que me faz. Eu já me decidi, não corro mais atrás. Vai esperar, me ver com outra, pra dizer que me ama, que eu desista. Apaga nossa história, que eu te esqueça, pra vir me procurar. Ninguém vai te amar. E vai esperar. Você duvida de tudo e de todos, até do seu coração. Você não tá nem aí pro que eu sinto, me trata como opção. Depois não venha dizer que eu mudei, o amor não manda recados. Tá me perdendo, mas nem percebeu, toma cuidado. Se outro alguém aparecer, o que é que eu vou fazer? Se acaso eu me entregar todinho pra você, você não vai mudar, quem perde é você. Eu já fechei a minha porta, dei chances demais. Você não tá levando a sério o mal que me faz. Eu já me decidi, não corro mais atrás. Vai esperar, me ver com outra, pra dizer que me ama, que eu desista. Apaga nossa história, que eu te esqueça, pra vir me procurar. Vai esperar, que eu tire você de uma vez dos meus planos. Que tudo isso cometeu um engano. Amar como eu te amo, ninguém vai te amar. E vai esperar. Vai! Conexão Sertaneja. Você tá com raivinha, ciúme, eu tô ligado. Mas cada vez que eu olho esse rosto,

vem ser minha princesa. Um tiro certo, um peito aberto, mil tentações me vem à cabeça. De mãos atadas me sinto em frente a você. Um menino sem rumo, sem saber o que fazer. A abstrata forma de amar traz confusão no seu olhar. Seu mistério é flecha de amor que me enfeitiçou. Vento forte soprando pro sul, me levando pra lugar nenhum. Fada encantada que me enfeitiçou, me matando de amor. Abstrata forma de amar traz confusão no seu olhar. Teu mistério é flecha de amor que me enfeitiçou. Vento forte soprando pro sul, me levando pra lugar nenhum. Fada encantada que me enfeitiçou, me matando de amor. Esse é o Conexão Sertaneja. Joga a mãozinha pra cima e vai, vai, vai. Vai, safoneiro. E no meio da galera tá rolando um papapá. Que a noite vai ser boa, que é pra gente se encontrar. Causando, eu tô bonito. Hoje o trem não vai prestar. Tô saindo com os amigos, não tem hora pra voltar. E quem exagerar no copo, fique esperto que tem foto pra zoar. Amanhã e o resto da vida, tô marcado pra galera comentar. E a nossa turma quando junta é nós. Fecha os botecos e toca o movimento. E a nossa turma quando junta é nós. Que faz o trem girar, só vai embora quando o sol vai. E a nossa turma quando junta é nós. Que fecha os botecos e toca o movimento. E a nossa turma quando junta é nós. Que faz o trem girar, só vai embora quando o sol vai. Chega aqui a nossa turma! Nossa turma! E quem exagerar no copo, fica esperto que tem foto pra zoar. Amanhã e o resto da vida, tô marcado pra galera comentar. A nossa turma quando junta é nós. Que fechamos o teto, que toca o movimento. Junta é nós, que faz o trem virar, só vai embora quando o sol vai. E a nossa turma quando junta é nós, que fecha os botecos, que toca o movimento. E a nossa turma quando junta é nós, que faz o trem virar, só vai embora quando o sol vai. Junta é nós, que fechamos o teto, que toca o movimento. É nossa turma quando junta é nós, que faz o trem virar, só vai embora quando o sol raiar. Levanta a mãozinha que tá solteiro. Você está no Conexão Sertaneja. Vamos esquecer o beijo que você me deu. Como esquecer o beijo que você me deu? Não sei se era pra esquecer ou lembrar. E ficou um pedaço de você em mim. E hoje eu quero te ver pra me entregar.